Eu sei que é difícil, glória a Deus, mas o teu amor é que nos fortalece. Aleluia. Em meio a tantas críticas, louvado, é que nossa fé cresce. Aleluia. E é conceito crítico. Da crítica dos outros aqui nasceu união. Eu sei que a intenção era nos botar no chão, mas dar a volta por cima é no que eu acredito. Humildemente apresento. Aqui é conceito crítico. Palavras malditas não vai nos desanimar. Não tenho o seu apoio, mas aí o que que dá? A união fortalece e tenho muitos colados. Para o que der e vier, eu sei que estão do meu lado. Sei que há dificuldade, mas não vou desistir. Passei por muitos bocados para chegar até aqui. Ainda escuto o neguinho botando pilha errada, mas cada pedra lançada construo a minha escada. Vou seguindo acreditando que isso vai mudar. Existem críticas sim, mas tem que saber levar. E o que eu não posso é deixar isso derrubar minha vida. Entender que pode ser corda pra minha subida. Agora invado as ondas sonoras do teu rádio. Eu sei, madame, tu não quer seu filho do meu lado. Sou um perigo para ele, pois sou favelado. Você tem medo que seu filho seja sequestrado, influenciado, drogado, viciado. Eu tô ligado, madame, que é assim mesmo que eu sou taxado. Discriminado. Na favela não sou mais um marginal. Você me espera me ver na praça ou no sinal. Mas não te dei a moral, eu vou te dizer porquê. Críticas destrutivas já aprendi a converter em lições pra minha vida que só me fortalece. Da tua inveja e ignorância que a minha força cresce. Tome cuidado, abrir a boca, reveja seus conceitos. Meu combustível pra rimar é o teu preconceito. Eu agradeço, sabe, é Game Boy, cê não acredita. Primeiramente a Deus e depois sua crítica. Tome cuidado, abrir a boca, reveja seus conceitos. Meu combustível pra rimar é o teu preconceito. Eu agradeço, sabe, é Game Boy, cê não acredita. Primeiramente a Deus e depois sua crítica. Que frio tô na rua, o demônio está no bar. Com a capa preta jogando bilhar. Fico pensando, meu Deus, mas que mundo é muito louco. Pra trás até uma pá, pra ajudar que tem pouco. Nosso povo, tô pregado, moleque, vou te falar. Trabalhei sem parar, só quero descansar. Não sou o boy que tem pai e mãe pra me sustentar. Minha comida, minha casa, eu suei pra ganhar. Ainda vem nego falar, querendo me derrubar. Mas vai cuidar do que é teu, não vem querer me atrasar. Tua palavra tem veneno, tu quer me ver destruído. Aqui é conceito crítico, moleque, tem o antídoto. O dia tá roubando, chegado, te confesso. Mas escolhi seguir o bem, lutar pelo sucesso. A minha vida é sofrida, teria vários motivos pra sequestrar o patrão, ou quem sabe o seu filho. Meteu uma fita no banco, Bradesco ou Itaú. Saí batido da cena, fazer um frevão no peço. Ter dinheiro de sobra para manter minha família. E o resto pode crer, investir na quadrilha. Mas minha trilha não foi seguida dessa maneira. Não quero ver meus parceiros furado como peneira. Sem brincadeira, com o tempo eu sei que vai melhorar. Se não nos conhece agora, vai um dia ouvir falar. Conceito crítico, essa é a quadrilha do bem. Chega mais perto, irmão, respeito é pra quem tem. Muito obrigado, irmão, da CEI do PSU. Satisfação ao Juan, satisfação ao Naldo. Tome cuidado, abrir a boca, reveja seus conceitos. Meu combustível pra rimar é o teu preconceito. Eu agradeço, sabe, é Game Boy, cê não acredita. Primeiramente a Deus e depois sua crítica. Tome cuidado, abrir a boca, reveja seus conceitos. Meu combustível pra rimar é o teu preconceito. Eu agradeço, sabe, é Game Boy, cê não acredita. Primeiramente a Deus e depois sua crítica. Tome cuidado, abrir a boca, reveja seus conceitos. Meu combustível pra rimar é o teu preconceito. Eu agradeço, sabe, é Game Boy, cê não acredita. Primeiramente a Deus e depois sua crítica. Tome cuidado, abrir a boca, reveja seus conceitos. Meu combustível pra rimar é o teu preconceito. Eu agradeço, sabe, é Game Boy, cê não acredita. Primeiramente a Deus e depois sua crítica.